Oscar Peterson. Um piano para todas as ideias musicais possíveis. Programa de Leandra Moreno. Oscar Emmanuel Peterson nasceu em Montreal, no Quebec, em 1925 e morreu em Mississauga, cidade da região de Ontário, em 2007. Foi um dos grandes pianistas da história do jazz, o marajá do teclado, segundo Duke Ellington, ou o homem com quatro mãos, segundo Louis Armstrong, um intérprete que causa deslumbramento pela sua técnica rápida e meticulosa. Pais imigrantes das Índias Ocidentais, cresceu num bairro pobre, predominantemente habitado por negros, chamado Little Burgundy, em Montreal, onde o gosto pela música jazz estava enraizado nos habitantes. Era o quarto dos cinco filhos de Daniel Peterson, funcionário na Canadian Pacific Railway, e de Olivia John, trabalhadora doméstica. O pai era um organista amador e foi o primeiro professor do jovem. Autodidata, liderou a banda familiar em concertos, em igrejas e salões comunitários. Insistiu sempre para que os seus filhos aprendessem a tocar piano, desde novos, e pelo menos um instrumento de sopro. A irmã Daisy ensinou-o a tocar piano clássico. O músico mais homenageado do Canadá, com 5 anos, já se mostrava habilidoso com o piano e o trompete. Mas devido a ter contraído tuberculose aos 7 anos, ficou impossibilitado de continuar a tocar um instrumento de sopro. A doença vitimou o seu irmão mais velho, Fred, na altura com 16 anos. Com 12 anos estudou, por um breve período, com Louis Hooper, um veterano canadense com formação clássica de jazz do Harlem na década de 1920. Mais tarde, Peterson frequentou o Conservatório de Música do Quebec, em Montreal, recebendo lições do húngaro Paul de Marquis, aluno de Itz van Thoman, o qual, por seu turno, tinha sido discípulo de Franz Liszt, e foi colega do trompetista Maynard Ferguson, tendo tocado com ele numa banda liderada por Percy, o irmão de Maynard, na escola secundária. Mas Oscar Peterson foi igualmente cativado pelo jazz, boogie-woogie e ragtime, desde a adolescência que começou a sofrer de artrite crónica, uma doença que afeta as articulações, geralmente com rigidez e dor, nomeadamente nas mãos. Thank you. Thank you. Thank you. Incentivado pela sua irmã Daisy, participou num concurso nacional de música organizado pela Canadian Broadcasting Corporation e ganhou o primeiro prémio de $250. Semanalmente, não só participava no programa de rádio 15 Minutes Piano Rambling, emitido pela estação CKAC, como tocava em hotéis e casas de concertos. Abandonou o ensino secundário aos 17 anos, para ser membro da orquestra de Johnny Holmes. Em 1941 foi apresentado no CBM's Rhythm Time e em 1945 ouvido a nível nacional pela CBC's Light Up and Listen e The Happy Gang. O crescente domínio do teclado refletia a sua formação clássica. No entanto, a influência dos populares pianistas americanos, Nat King Cole, Teddy Wilson, James P. Johnson e, especialmente, do seu ídolo Art Tatum, conduziram-no para um futuro da música jazz. Durante a sua adolescência, recebeu ofertas de Jimmy Lunceford e Count Basie para se mudar para os Estados Unidos e juntar-se às suas bandas. Os seus pais achavam que ele era muito jovem e não o permitiram. Entre 1945 e 1949, trabalhou com um trio, no qual recebeu propostas para gravar para a editora RCA Victor. Os seus registros iniciais foram I Got Rhythm e The Sheik of Arabia, revelando o seu talento para o boogie-woogie, seguindo-se mais 15 discos de 78 rotações, com um total de 30 temas, os últimos dos quais com influência do bebop. Aos 20 anos, ganhou a reputação de ser um pianista tecnicamente brilhante e melodicamente inventivo. Thank you. a sua exposição na rádio CBC e as duas digressões pelo oeste do Canadá, em 1946, também contribuíram para a sua fama crescente. Em 1947, era a atração principal do Montreal's Alberta Lounge, com o seu trio constituído pelo baixista Austin Ozzy Roberts e o baterista Clarence Jones. Esta formação foi ouvida na estação CFCF de Montreal, em transmissões do local. Deste período, conhece-se a banda sonora do filme de animação Beyond All Care, realizado por Evelyn Lambert e Norman McLaren em 1949. Nesse mesmo ano, a caminho do aeroporto de Montreal, o produtor discográfico Norman Granz ouviu Peterson num programa de rádio emitido do Montreal's Alberta Lounge e ficou tão impressionado que pediu ao motorista que o levasse até lá para que ele pudesse conhecer o pianista. Depois de apresentados, Granz passou a ser o seu agente. Decidiu apresentá-lo ao público americano numa sessão de jazz at the Philharmonic no Carnegie Hall, de Nova York, a 18 de setembro de 1949. A programação do concerto incluía grandes nomes do jazz, como Charlie Parker, Buddy Rich, Roy Eldridge e Lester Young. Granz não conseguiu garantir a Peterson um visto de trabalho a tempo para o concerto. Então, plantou-o na plateia e levou-o para o palco como um convidado de surpresa. A apresentação de Peterson com o baterista Ray Brown causou sensação. A sua interpretação marcou o início de uma carreira internacional de notável produtividade e distinção. O pianista tinha uma grande admiração pelo seu agente, não só por defendê-lo, mas também por defender outros músicos de jazz afro-americanos nas décadas de 1950 e 1960. Thank you. um trio com Ray Brown e o baterista Charlie Smith, sendo este último substituído sucessivamente pelos guitarristas Irvin Ashby, Barney Cassell e Herb Ellis, o qual entrou para o grupo em 1953. Peterson, Brown e Ellis foram considerados o melhor trio de piano, guitarra e baixo de sempre. Tornou-se conhecido pelos seus solos apaixonados e espontâneos, bem como pela sua capacidade de tocar em tempos vertiginosos e lidar com arranjos complexos. No início dos anos 50, enquanto tocava num clube em Washington, D.C., Peterson conheceu o seu ídolo, Art Tatum. Os dois tornaram-se bons amigos. O seu trio gravou dois celebrados LPs, um em Stratford, intitulado Oscar Peterson at Stratford Shakespearean Festival, em 1956, e On the Town, na Toronto's Town Tavern, em 1958. Ao longo da sua carreira, Peterson fez do Canadá a sua casa-base. Oh, O trio de Peterson acompanhou Ella Fitzgerald e apresentou-se na Europa, no Japão, nos festivais internacionais de Montreal, Stratford, Shaw e Vancouver, bem como, com frequência, nos clubes noturnos canadenses. Fez as suas primeiras gravações norte-americanas para a editora The Grants, com Ray Brown como baixista e Charlie Smith como baterista em 1951. A sua versão de Thunder Lee foi especialmente popular. Em 1958, mudou-se de Montreal para Toronto e, mais tarde, para a sua cidade vizinha, Mississauga. Foi nesse ano que Ellis deixou o trio e, em 1959, Peterson mudou-se sua composição para piano, baixo e bateria, acrescentando o baterista Head Thigpen, famoso pela sua sensibilidade e meticulosas pinceladas. Gravou o álbum Night Train, em 1962, o seu maior sucesso comercial, com interpretações memoráveis de temas previamente gravados por outros músicos, terminando com a faixa Hymn to Freedom, uma composição de Oscar Peterson que sugere um hino de igreja dos negros dos Estados Unidos, inspirado nas lutas pelos direitos civis e nas marchas de Martin Luther King, do início dos anos 60. O álbum Canadian Sweet foi publicado em 1964. Até 1968, gravou uma série de 6 álbuns para a MPS Records, com o título Exclusively for My Friends. Thank you.

Thank you. Após a saída de Brown e Thigpen, em 1965, Peterson integrou no grupo o baixista Sam Jones e o baterista Louis Hayes. Hayes foi substituído em 1967 por Bobby Durham. Entre 1967 e 1971, gravou a maior parte dos seus discos em Villingen, na Alemanha Ocidental, para a editora Saba. Em 1970, dedicou-se a gravar a solo. No outono desse ano, o seu trio lançou um álbum, Tristeza on Piano, e os seus companheiros Jones e Durham partiram. Mais tarde, formou um novo trio com o guitarrista Joe Pass e o baixista Nils Henning Petersen, o qual teve tanto sucesso quanto o antigo grupo. O seu álbum, The Trio, gravado em 1973 e lançado no ano seguinte, ganhou o primeiro Grammy Award for Best Jazz Performance by a Group, de 1974. Nos anos 80, tocou e gravou em dueto com o pianista Herbie Hancock e fez várias apresentações no Festival Internacional de Jazz de Montreal. Estas incluíam um concerto com a Orquestra Sinfónica de Montreal, no Fórum, em 1984. Também interpretou no Ontario Place e no Roy Thomson Hall, associado a concertos de festivais de jazz em Toronto. O álbum If You Could See Me Now, de 1983, gravado com o quarteto de Pass, Orsted Peterson e Drew, ganhou o Juno Award for Best Jazz Album em 1987. No entanto, no final da década, a sua artrite agravou-se e, como resultado, reduziu o seu calendário de espetáculos apenas para algumas semanas de cada ano na Europa, Japão e Estados Unidos. na década de 1990, reuniu de novo o trio com Brown e Ellis, produzindo vários álbuns, muito aclamados, resultantes das suas interpretações no clube Blue Note em Nova York. Live at the Blue Note e Saturday Night at the Blue Note, ambos de 1990, ganharam 3 Grammy Awards. Last Call at the Blue Note, também de 1990, recebeu uma nomeação para um Juno Award. Peterson morava fora da cidade com a sua quarta esposa, Celine, e continuava a sua carreira como pianista, embora soubesse que um dia iria fazer a sua apresentação final. Disse ele: "Quando isso acontecer, não haverá alarde. Vou simplesmente levantar-me do piano, fazer a minha reverência ao público, agradecer ao meu grupo e dizer: é isso. Então fecharei o piano e essa será a última vez que tocarei publicamente." Em 1993, vários meses após passar por uma cirurgia de substituição do quadril, Peterson teve um acidente vascular cerebral durante uma apresentação no clube Blue Note. O lado esquerdo do seu corpo foi particularmente afetado. Cancelou os compromissos e retomou gradualmente o seu trabalho como músico, após uma recuperação de 2 anos. Uma limitação na habilidade da mão esquerda tornou-se perceptível, reduzindo a sua forte qualidade contrapontística. Mesmo assim, continuou a fazer digressões, a compor e a gravar. De acordo com o locutor de rádio Ross Porter, mesmo tocando com metade do que a maioria dos outros pianistas tinha, ainda estava anos-luz à frente de todos os outros. Em 1960, com associados, fundou e dirigiu a Advanced School of Contemporary Music, em Toronto, numa altura em que havia pouca instrução formal, disponível na área da música jazz, mas a escola durou apenas 5 anos. We'll be right back. Thank you. com o álbum Oscar Peterson meets Roy Hargrove and Rolf Moore, de 1996, foi nomeado para um Juno Award em 1997. Interpretou no Massey Hall e no Roy Thomson Hall, em Toronto, e ocasionalmente em festivais de jazz, como o festival GVC de Toronto, em 2001, e vários outros europeus. Também em 2001, fez uma digressão por Seattle, Los Angeles e São Francisco. Por esta altura, tinha mais de 130 álbuns com o seu nome, entre cerca de 70 em colaboração, principalmente com as editoras Verve, entre 1950 e 1964, MPS Records, entre 1967 e 1971, Pablo, entre 1972 e 1986, e The Lark, desde o início de 1990. Em 2002, publicou as suas memórias, A Jazz Odyssey, The Life of Oscar Peterson, escrita pelo pianista em colaboração com o académico literário e ensaísta de jazz Richard Palmer. Dois anos antes, em junho de 2000, Peterson foi objeto de uma exposição na Biblioteca Nacional do Canadá, chamada Oscar Peterson, A Jazz Sensation. Não chegou a participar no concerto de homenagem no Carnegie Hall, a 8 de junho de 2007, devido à sua saúde frágil. Além de músico e da vasta produção gravada a solo ou em ensemble, fez bandas sonoras para filmes e apareceu em registros audiovisuais de concertos. Peterson foi o tema de dois documentários canadenses, um de 1995, intitulado Oscar Peterson, Music in the Key of Oscar, realizado por Sylvia Sweeney, com filmagens de vários concertos, e outro de 1996, intitulado Oscar Peterson, The Life of a Legend, realizado por William R. Cunningham e Sylvia Sweeney, em 2010.

programa teve locução de Leonor Conceição e João Soares Santos. Realização de Leandra Moreno.